acordo tarde, quase ao meio-dia. Saio pra rua, quase sonhando ainda. Esfrego os olhos para ver melhor você. Mais uma vez você me fez feliz. Sinto no corpo tua presença ainda. Minha vontade é de te ver agora, pra te falar as coisas que eu não consegui. Estou apaixonada. E se algum amigo duvidar de mim, simplesmente não responda nada. Quando algum amigo perguntar por mim, diga que eu estou apaixonada. E se algum amigo duvidar de mim, simplesmente não responda nada. Canto baixinho apaixonada. E se algum amigo duvidar de mim, simplesmente não responda nada. Quando algum amigo perguntar por mim, diga que eu estou apaixonada. E se algum amigo duvidar de mim, simplesmente não responda nada. Apaixonada. E se algum amigo duvidar de mim, simplesmente não responde.